Quando ele falou a M, não era Winehouse, era cannabis da boa, oferenda pro Hokage. Todo sabe o tarado, tem sua dicionário. Quando eu morro eu não choro, enquanto eu vivo em Midari. Sou dos thread, não é coab, favelado na collab. Olhos de Marte, não confunda com Kakashi. Eu quero um racha, xixirra, pamafu. Tô no auge de dos van até goli, quando me trombou na Nath. Loja de Yoki Yoki, duras mino horse watch. Imagina nós de Santa Fé, vai ver nós no peão de áudio. Mas por enquanto eu tô no corre, minha realidade. Mas tô comendo bem, visitinha toda tarde. Quem sou eu? Ainda não sabe. Vi de baiano, o negão do WhatsApp tá preparado. Gohan, o chefe da parada, essa é pra você que me esqueceu. E pra todos meus comparsas, é pra você que me perdeu. E agora tá na minha aba, pros amigos que morreu. E pras amigas danada. E pras amigas danada. E pras amigas danada. Não vim cagar nas faixas, trazendo gaza na faixa. Elevando meu rap, elas me amam, meu nome nas faixas. Então faz um chá, pro Chaka traz um chá. Sou o Shark, minha face, tenta adivinhar. Big Daddy, punho de hit, que power. Vocês são ridículos, só com minha fé, it's my power. Ganhando grana, sem hype, tô pelo certo. Enquanto vocês tão pondo em pauta o tamanho do pau do Felipe Neto. Choro de Atena, movimenta minhas pernas. Não sinto pena, sou Asmita, meu rosário é a pena. Vocês estão presos no hentai, se fodendo em cada página pra tá no topo, sentando nas genitais. Não tipo Andes Surat, fora em nome de Deus. É tudo pelo cash, mas nada é seu. Tem Holly Bibi, soco de Hollyfield, MC de Hollywood, usam dublê. Sua verdade vem de Ghostwrite. Essa daqui dedico pra quem quer vencer. Tamo de dico na corrida, sem ter nada a perder. Imperadores, sou padrinho, é Lucifer. Salve Will, evoluímos, porque todo preto é o poder. Você só fruit, não é Lux, você não é Cruz, é que o Crux. Você pega o Dove e o Lux, mais chave que Spans e Crux. Nós rouba tudo, seus putos, te enquadra nos putos, putos. Enchemos você de chute, cê rima, nós perca a mão. Quando sua mina nos mandando nudes, querendo sacada do flow, Tiger Woods. O creep no tela, perdendo dos brutos. É só vocalista do cover do Rui, pateta na cena, mas sem TV crush. Mas sujo que pop com pena de grunt. Chama Sung, não é Sank Sung, que é tank funde. Minha rima faz com a tua rima, o que a extinção fez com a Free Willy. O que a J-Lo fez com o Pedir, o que a Band fez com Gentile. Se for essas suas ideias, diz eu taco broche. Prefiro morrer igualzinho o bicho, ouvindo a rocha. Scooby, beats, nubes, tristes, fujos, fits, goodies, tits, roots, ditches, bruges, creeps, nudes, vips, gloobies, creeps. Evoluiu dedicatório a parte 4. Os mano, tudo aqui dedicatório, um pau no vá. Cada track que gravamos foi demolição. Em cada track que lançamos, nós demos lição. Investindo em beats, com premonição. A materaço fim aí, sucesso é premonição. Cria do YouTube, quando vi, soube. Shinobi, vejo Shinobi. Flow Pericles, é preto e obeso. Mil gramas de rima, não dá nem pra contrapeso. Não sou old school, então sei carteirada. Apenas saiba que meu verso é 16 toneladas. Causo desvio de coluna, ninguém tem desvio de conduta. Raiva é catapulta de quem quer catapulta. Tipo Bárbara Switch, Olivia Cruz, credo, doente. Essa barra foi misógina, mas racista nem é gente. Muito desvio de caráter, de um rap decrépito. E no final da carreira só resta desvio de sério. Dedicatória, one more time, ligue pede one more night. Descansadão pós-baile, hoje eu tô suave, bright. Fala depressa, chama por fight. Rap de sexo, algumas biacho, matando esses caras que falam demais. Ele vem pra ponto igual logo da night. Trap, beat, rock, hit, uns pano louco pros clipes. Disseram meu nome três vezes, tipo Bruno disse, eu vim. Diz que eu só falo de mulher, não entende, vulgo Juninho. Mas me odeia porque a ex era DJ pensando em mim. Já tamo na parte 4 e o rap já tá virando. Só que desde a parte 1 não sei a quem tô dedicando. Paciência não é virtude, é um dom que eu desconheço. É mais que cantar ego, é falar do que eu mereço. Os cara que não perdoa, brota lá no meu endereço. Quando vê as Cecílias, gangue, ela ajoelha até sem terço. Forte aos que querem glória e não sabem fazer história. Fonsaiade em liberdade, Rafa Braga em sua memória. Reparando os danos, mudando os planos. Os que tentaram me atrasar, se encontram chorando sem hesitar. Só precisa de muito mais pra derrubar. Não perca mais seu tempo querendo me atrasar. Não é competição, mano, mas desse lado aqui a gente sempre tá ganhando. Mesmo atrasado a gente tá te passando. Enquanto vocês tão aí só passando o pano. Somos cavaleiros do apocalipse. Você já perdeu uma vez, não sei por que você insiste. Deixa se criar, achar que é o pá. Mas com nós, você nunca vai colar. Os manos estão por todas essas ruas. Por isso elas estão ficando cada vez mais escuras. Eu vou deixar se tirar só mais uma foto. Mas não se emociona, mantenha sua conduta. Uau, você é realmente verdadeiro gangsta. Já zerou todas as missões do GTA. Mas com você, acho que não devo me preocupar. Voltemos, voltemos a trabalhar.